campeira leva a vida no UPA, com a querência sucra em minhas camperiadas. Voltamos aí com o nosso segundo bloco do Bem Campeiro deste final de semana. Estamos aí pelo dia 8, 9, né? No mês de abril. Depende se tu tá nos escutando no sábado, né? Ainda é dia 8. Tu tá no domingo, é dia 9, né? Ou qualquer outro dia na sequência também. O programa fica disponível aí pra tu ouvir quando tu quiser. Pois bueno, e a semana que vem tem feriado, né? Vamos lá, falando pra você que Capitão Leão das Marques e Região agora contam aí com os serviços da Agropecuária Baréia. Agropecuária Baréia, localizado na rodovia de acesso via Copavel, ao lado do loteamento Colina. Além de qualidade, ótimos preços em medicamentos veterinários, rações, artigos de pesca, camping, toda a linha de materiais esportivos, a Agroveterinária Baréia realiza assistência técnica na propriedade, não importando a hora ou o dia da semana, tá? O médico veterinário Matheus Baréia está sempre pronto aí para te atender. Basta tu dar uma ligadinha no 045 99803 8552, 045 99803 8552. Agroveterinária Baréia, atendendo bem para atender sempre. Tá certo, chefe? Santo de verso e querência, laçando e domando, vou de pé no estribo, num trancão antigo, sem perder. Vamos embora trazendo mais marca? Vamos trazendo marca na prosa aqui, né, tch? Que coisa. Vamos trazer o Tchê Campeiro pra cantar pra gente, já que estamos na época aí, Baile na Quaresma. E na sequência o Cid Biriba canta pra gente Pé na Estrada. E o Cid Biriba vai estar aí por Barracão, né, na 11ª Cavalgada Internacional aí em Barracão. É no dia 29, no sábado, né? Jantar show aí com Cid Biriba, né? Pode procurar aí pelo Facebook, né? Procura lá no Facebook o pessoal da Cabanha Lima, que vai estar se informando sobre todo o evento aí e também como está adquirindo os convites aí para esse jantar show com o Cid Biriba, dia 29 agora, tá certo? Vamos embora então, Cid Biriba, Pé na Estrada, e a primeirinha chegando agora, o Tchê Campeiro, Baile na Quaresma. Ai, ai, ai, sexta-feira de rodeio com chuva. Bah, e a portaria, Pacheco? Sexta-feira, rodeio, quaresma, chuvarada, ventania, mas tudo pode acontecer. E teve um comentário que aqui o povo não dança em baile na quaresma, né? Mas no baile do Tchê Campeiro, com o balanço do gaiteiro, mas credo! Azul e galé chuvarada, me encharcou o acampamento, molhou até o pelego novo que eu comprei. Duas armadas e uma deu branquinho pra pescoço, e pra aumentar o meu desgosto, o meu laço arrebentei. Na disparada me arrebentou a barbela, perdi o estribo e a barrigueira correu. Pra pior ainda tava fechada a cancela, Deus do céu, que galo feio que o meu cavalo me deu. Pra pior ainda tava fechada a cancela, Deus do céu, que galo feio que o meu cavalo me deu. Não tá com nada, mas tô no meio, vai vir na quaresma, é chuva no roteiro. Não tô com nada, mas tô no meio, vai vir na quaresma, é chuva no roteiro. O meu cunhudo hoje não deixou dormir, por falta d'água dei boia, mas não lavei. Daqui a sobra resviria cheia de areia, sonhando com uma cocheira e um pardinho de azerei. Eu tenho fé que amanhã tudo melhora, por ser um sábado vai melhorar de vez. Quero arrastar uma chinoca bem bonita pra uma cama de casa, um trailer novo que eu comprei. Quero arrastar gastar uma chinoca bem bonita pra uma cama de casal no trailer novo que eu comprei. Não tá com nada, mas tô no meio, vai me dar quaresma, é chuva no rodeio. Não tá com nada, mas tô no meio, vai me dar quaresma, é chuva no rodeio. Sexta-feira de rodeio, tá bem fraco o movimento. Culpa do vento e dessa chuva mal leva. Ninguém falou que o gaiteiro é ruim de balanço, mas aqui o povo não dança em sexta-feira de quaresma. Tô nem aí se o baile não der lotado. Semo laureado e aprendimos a viver. Numa quarteada junto com a companheira de amanhece, tomando trago e deixa o tempo chover. Numa quarteada junto com a companheira de amanhece, tomando trago e deixa o tempo chover. Não tá com nada, mas tô no meio. Bueno, tu ouviu aí o Cid Biriva, Pé na Estrada e o Tchê Campeiro, Baile na Quaresma. Vamos embora aqui pro nosso quadro que visa te aproximar um pouco mais da nossa cultura. Vamos trazendo o Faculdade Campeira e hoje não vamos meter música, né? Hoje vamos meter uma poesia de autoria do Guilherme Colares, interpretada aí pelo Patrocínio Vaz Ávila, Romance do Tio Abel. Thank you. 9 leitos de hospital, paredes e rostos alvos, e o Cristo crucificado, olhando, compadecido, aquele arrastar de cruzes, de miséria e de doença, restolhos de tempo antigo, naquele quarto de dores. Pinga o soro endovenoso em contraponto ao gotejo de uma sonda intrauretral. Eu pareço um surrão furado, água que botam por riba sai direto lá por baixo, e um chistoso e dolorido sorriso de meia boca aviva o rosto de Abel. Aquele corpo que outrora soube aguentar muita lida, de cercado, de mangueira e de lombo de cavalo, hoje é focinha no pasto, no sobrelombo de um pialo de 80 anos bem postos, que a vida, porteira fora, vem lhe ajeitando a mangueada, costeada da tarda prosta, direito à cruz de pau-ferro, na costa de uma picada. Por que é que o tar Deus dos brancos faz isso com os negros velhos? Por que é que a morte não veio no estouro de uma rodada? E aquela tropa morruda que nós atiremos na água, no passo dos enforcados, Camaquã de gaio a gaio, e o meu gateado cabano se entregou pra correnteza. Não fosse a cola de um touro que me cruzou no costado, por que é que o tar Deus dos brancos não me fez essa gauchada? Morrer não é o bochincho, morrer sozinho é que é. Não tive fio ou mulher que me ajudasse estas horas, e essa mardita demora em dar com a cola nas pedras. E o neto do patrão velho, que hoje trabalha no povo, nessa tarde capitar, quando guri, só andava grudado nas minhas bombachas. Por que é que tempo não acha pra ver os que lhe pertencem? Moça, olha aqui, o meu braço tá inchando. A enfermeira contrariada com a pouca remuneração, sem a menor caridade ou compaixão ao seu próximo, ainda xinga o negro velho quando a agulha sai da veia. Quem será que vai cevar o mate do meu patrão? Quem será que vai ficar em riba do fogo grande para não deixar esfriar as marcas nos dias de marcação? Quem vai ensinar os negrinhos como se ensia um cavalo? Quem vai descascar marmelo e mexer tacho de doce no calorão do verão? Quem vai mostrar pros mais novos o rastro da capinchada e o sinar das resbaladas nas barrancas dos arroios? Quem vai ensinar os negrinhos a pialar de volcado? Quem vai desfazer os mandados quando a tormenta se enfeia? Quem vai de garganta cheia cantar um shot bem marcado, fazendo viola encostado pra cordiona botoneira? Quem vai contar pros negrinhos do tempo em que o avô deles bolhava touro aragano das gadarias bagual? Quem vai mostrar pros mais novos ou pros criados no povo que homem e cavalo novo se conhece pelos olhos? Tá na hora do remédio, Abre a boca, seu Abel. Isso é amargo como um fel. Se ao menos viesse um mate e um sol ilumina o rosto desbotado e descarnado num sorriso de alegria que há muito já não saía da boca do negro velho. Trouxe um mate, tio Abel. Custei um pouco, mas vim. Acaso o senhor achava que o seu negrinho mimoso não ia deitar o toso para cuidar do negro velho? Acaso o senhor pensava que o seu negro não lembrava daquele tempo passado, quando só andava grudado nas dobras da sua bombacha? É certo que lhe agradeço por me ensinar o que sei. E se achei rumo na vida, sei de pronto e com certeza que é por saber com clareza, trago na alma a firmeza que dos antigos herdei. Agora sim, Deus dos Branco, que o meu negrinho já veio, agora esse negro velho pode morrer descansado, que os tempos não são os mesmos e os homens também não são, mas quem plantou bem querença no cercado da amizade colhe amor e lealdade nas safras do coração.